localizado 7 da manhã. Complexo Canalé, Semiturre, 1895, Web 5719. 295. 3398, autorizado, final LS. Autorizado LS, 3398. Da saída Puca, transição Caju, onde intercepta, permite que 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5564 no transponder. 3305, autorizado 330 para Recife, decola da 190, curva esquerda foto, a sede Puca, Caju, aproveite 58, aerovia inicial, 1208, controle, transponder 5564, 3305. Sam 3305, correto, portal 612, chama pronto para o espexamento. Chamarei, Sam 3305. Rio 5972, informação em curso Alfa, Galeão 3, nível 320, pronto, cópia. O Rio 5972, só um instante, cópia, prepara a saída da El, aguardando cópia. Zero 76 no solo 10, direito 20 decimal. Direito 21, confirme? 219, corrigindo. Ah, 219, gente. O 076 livrou. Rono 076, táxi via Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette para 02, gente, 076. Navio chame torre, 118 decimal 95, reduzindo para aproximação, tem um pouco. 895, bom trabalho, tá? 5972, pronto, cópia. Estado Galeão, nível 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta pelo uísque 50 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5574 no transponder. Rio 5972 correto, no pátio 3, chama pronto para o subexcionamento. Sete no meia, no solo 12, direita 121, decimal 9. Direita 219, a Jet 7 na meia. Salvador, boa noite, está 3398. 3398, check o trem. Baixou e travou. 120 graus, 102, pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado no zero, está 3398. 5796, boa noite. Webjet 5796, boa noite. Táxi via Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, vai ficar atento ao 5796. Salvador, uma boa noite. 3278, 180, 150, vai passar com a bode. Passa com o carro. 3178, boa noite. Sendo a identificação, desça até a altitude 2000. Na chegada à área, ajuste o 90 no meia, plano 31178. Estou confirmando 2000, perfil Mário, possível? Afirmo. Boa dona da presente? Autorizado. Então vai bom na proa de dona, 3178, descendo para 2000. Afirmo. E aciona a identificação. Confirmo 3178, identificação? Afirmativo da cena e a identificação. Foi acionado duas vezes. Receberam? Ah, recebi aqui, o centro também tem que ver, para confirmar que eu tenho o tráfego comigo. Foi mais uma vez para garantir. Obrigado. Nada. Ah. Estacionamento 612 para 3305. 3305, tem condições de aguardar um minuto para início pushback? A aeronave da companhia liberou já a pista, vai prosseguir para remota, taxando a retaguarda. Ok, guardando então, plano 3305, graças. Sim, plano 3305, coordene já com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi. Tem autorizado então, em coordenação, chamarei para o táxi, plano 3305. Plan 3398, agilizando na medida do possível, Alfa Juliette, remota 1-3, pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-3, plan 3398. Cinco nove sete dois no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Zero no meia, 3178, ajuste. Afirma, 1-0 no meia. Ok, dona 2000, obrigado. 758, boa noite. Atendo a indicação, desse mantenha altitude de 3000, ajuste 10, 16, aguarde o procedimento final e ele é X-ray. Foi direto do Natan 3858. A parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95. Ajuste 10 no meio, bom voo. Chalé 6224, boa noite, sem identificação, desse mantenha o 050, aguarde procedimento ILS X-ray na chegada MAN, ajuste 10 no meia e inicie redução para 250 mais. 250, baixando para 5000 pés, vai ser F6, chegada F6 na aproximação à MAN, 6224. Firmo. O 5972, boa noite, autorizada a linha de decolar pista 10, 130 graus, 08 mais. Táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, chame a torre 1, 18, decimal 95. O ajuste 10 no meio, um bom voo. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 295, 2016. Obrigado, boa semana, até 3305. Paulo, gol 1074 com a Alfa, 380 Guarulhos. 1074, informação alfa confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5005 no transponder. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita da AEL, Leda, Leda Bridge, intercepta o pêndulo 16. 208 no controle, 5005 no transporte, gol 0074. Gol 0074, correto, portão 2, chama pronto para o especionamento. Vai chamar. Na 6224, seu vetor para sequenciamento, curve à direita na por 185, desse mantém a 4000, você vai para as comunicações, voe para a Simbra, onde a serra, na marcação 070. Ok, bloqueio direito é 1800, baixando para 4000, faço comunicação, vou para Sembra, completando, é 224. Livre LS, 3178. Afirmo, livre LS, então 3178. 28. Salvador, Rio 5972, boa noite. Boa noite, contato submarino nível 320 na saída da El Leda após eu diz. Tenente Leda após eu diz. Lima, tempo C10, 3305. 010, só 3305. Europa 084, Alpha Information, stand by to copy. Negativo, senhor, precisamos retornar pro gate agora, senhor, 3305. Precisamos retornar pro gate, se a gente ingresse na pista e faça a volta aí para retornar. Ok, ingressa pela pista e retorna para 3305. O Chané 6224, curve à esquerda por 150, desse mantenha 3000. 150 é 3000, é 224. É só um passageiro que está passando mal, aí já estamos retornando. Necessário algum apoio médico no solo? Afirmo. Afirmativo. Confirme sexo e idade aproximada do passageiro? Já me confirmo. Só fazendo o backtrack aqui, já lhe confirmo, ok? Afirmativo. Ah. 1895, bom trabalho, obrigado. Ó. Torno do 3305 vai ser o 06 mesmo? Afirmativo, tá livre até o 612 e ingresso via Índia. E transfere a frequência do solo informando assim que possível os dados para. A gente passa para a ok, chamamos o palo da presença, 21. Sim, Norte. Paulo, boa noite, Cam 3305. Cam 3305, boa noite. Pela Índia, pode prosseguir o portão 612? Já contactamos a infraero quanto ao médico, ok? Não, eu já lhe informo, tá? Já de aproximação. Graus 10 máximo. Leve pouso na pista 10, está 3178. Solo está 3305. 3305, prossiga. Você informa que o passageiro, a idade aproximada de 40 anos, está convulsionando, ok? Sim, vou contactar em frente. Ok, muito obrigado. Só confirmando homem ou... Afirmo, é um homem. Ciente, copiado. Ok, obrigado. Total 9908, ciente da Alfa, pronto para copiar Guarulhos. Copy número 2. Ok, número 2, estou só de confirmar a saída. Reposta localizador estabilizado. 3305 na escuta do solo. Afirmo. Teria condições de informar a cadeira do passageiro? Um minutinho. Paraná 6224, desse mantenha 2000. 2000. Direito 1, 219, decimal. Direito 219, decimal. 5972, chame agora Recife, frequência 136, decimal 25, alterno 133, decimal 95. Vai chamar Recife 13325, caso negativo 133900, obrigado, boa noite. Boa, boa viagem. Europa Zero 84, ready to copy? Cleared to Lima, Echo Mike Delta, flight level 370. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Momo, departure after J-pitch, transition to intercept upper risk 50 after following your flight plan route. Salvador, departure frequency 120.8 and SCOG 5006. Confirm the departure and the point with Zero. Momo, departure, Mikey, Oscar. Mikey, Oscar, departure after J-pitch transition. Golf, Echo, Bravo, India, Tango, transition after intercept via upper risk 50 after following your flight plan route. Now, copy. Going to the destination, Lima, command, Delta, 5-0-3-7-0, runway 10. Mama, departure, get it to transition after intercept 50 airway, flight plan route, Golf 5008, and departure frequency 120, responding to the 081. Europa 084, read back correct, gate 11, report ready for startup and push. We are fully ready for startup and push, Europa 084. Confirmando 3178, ingresso via Kilo, primeira esquerda, pátio 3 também, primeira esquerda, partiu? Afirmo, primeira esquerda agora, Kilo, pátio 3, esse pátio em frente aos Correios. Quem atenta ao sinalizador, previsão é a remota 09, quer dizer. Ok, 09, pátio 3, primeira esquerda aqui, obrigado. Passando via Serra, Rotan 3858, desvão e baixada para lá. 358, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 109. Pouso autorizado, 103, 358. 9-5, tem um bom pouso. Muito obrigado. Salvador, boa noite. O Xanema 6224 está 2 milhas para a Duna, do localizador. 6224, repórter Cochando Sérgio, baixar para lá. Salvador, boa noite, Rio, 9649, sendo a informação alta. Rio 9649, número 2 para cópia, Guarulhos, prepara a saída da EL aguardando cópia. Saída da EL aguardando cópia. 9908, pronto, cópia. Pois não, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5003 no transponto. 320 Guarulhos, Decolando a pista 10 com curva direita, na Dael, no PC da Dael, Leta Bridge, após no Fábio Zulu no meia e conforme rota. 1208 e aciona 5003. Total 9908. Total 9908, correto. Parte 3, chama pronto para o puxback acionamento. Chamarei quando pronto para o puxa acionamento. 9908. Sou externo, baixado, checado, 6224, Xará. Rodando pista livre. 3858 aos 37, direito 219. Direito 219, então 3858, obrigado. É 224, vento no 20 graus, 109. Pista livre, autorizado. Positivo, 224. Portão 03, parte principal. Alfa Juliette, portão 03, 3, 2, 3, 2.